não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Oh, oh, oh. Pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Abandonou, faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa abandonou, faz me ver além dessa